Vai Condigas. Salve Marcão. Salve, salve bandoleiros, maloqueiros, reggae man. Tchá tchá, bora queimar um do green, tchá tchá. Na festa molhar o rim, tchá tchá. E alegrar o que tá ruim, tchá tchá. Tchá tchá, observando a paisagem, sua beleza, purificando o verde da natureza, desafogando os momentos de tristeza, já, já, já. Hoje Miguel na calada, sou função de quebrada, os vermes olha em cara, mas nunca arruma nada. Vou criando um castelo de bermuda e chinelos, bico gela, fica em choque, disco 9-0. Eu não desfilo de blank, nem de fura na mão, ando na linha e faço a minha contra a bruta opressão. Quem tá no erro sabe, mas não conhece a estadia, e a amargura invade na sua visita do dia. Não tenho bronca nenhuma, mas se vier cê arruma. Ladrão que banca de pluma é champanhe de pouca espuma, mas muita fé no pai, que o inimigo cai e leva junto a sua gambiarra da Sky. Gosto da ganja enrolada num papel singelo, de tutti-frutti, chocolate, mento, caramelo. E sai fora zoião que me seca do portão, pois minha ruda muqueada fortalece a proteção. Tchá, bora queimar um do green, tchá, tchá. Na festa molhar o rim, tchá, tchá. E alegrar o que tá ruim, tchá, tchá. Tchá, tchá. Observando a paisagem, sua beleza, purificando o verde da natureza, desafogando os momentos de tristeza, já, oh, já, já, oh. Iluminado e concebido pela fé cristã, dando risada dos comédia lá da Ku Klux Klan. Observando as beldades pelo céu azul, pronto com a fuga pela noite com as monamu. É sempre bom e quero mais, hidro e banhos de sais. Se ela pede, a gente ferve e deixa as digitais. Intimação na indireta, sempre ligeiro no alerta. Vida um jogo, meto louco porque o Zeca aguenta. Mas educação é fato no país verde e amarelo. Sobrevivendo à distância, tolerância é zero. Viver no crime é perigo, mas é Jack guia. Dilma no cargo é castigo, pensamento do dia. Favela é adereço, já sana meu endereço. Muita paz eu ofereço aos guerreiros de berço. Sempre na reta e sem essa de coquetel molotov. Se não tiver absoluto, me contento com Orlov. Tchá, tchá, bora queimar um do green, tchá, tchá. Na festa molhar o rim, tchá, tchá. E alegrar o que tá ruim, já, já, já, já, observando a paisagem, sua beleza, purificando o verde da natureza, desafogando os momentos de tristeza, já, já, já, Thank you.